vontade. É, está bem. Sabe que este ano eu é o segundo ano cá venho. No ano passado vinha para a coisa da Frica Cola. Vinha para a Frica Cola. Só que isto mudou de nome. Atraquia, como é que se diz? Atraquia, não é? É isso. Agora deram aí este para o H. Exatamente. E quem está a trazer os meus primos? É verdade. É a Rosa e o Michele. É verdade. Muito bem. Pois foi. Então, acabaram de chegar, não me digas. Acabamos de chegar mesmo. Não se perderam. Perdemos. Porque dizemos para ter vindo do primeiro dia. Só que o meu primo Armando é muito lento. É verdade. É verdade, sim, senhor. Muito bem. Então, quer fazer as apresentações? Pois, esta é a Rosa. Ela que está presente, que já tem boca, não é? Então, olá, Rosa. Olá. Olá. Então, eu sou aqui a prima. Pois. É prima. Ele gosta muito de mim, por isso quis-me trazer agora este ano também. Olha, eu fui para lá, fui trabalhar para o lixo. Mas agora subi de escalão. Sou anólogo nas cavas de vinho de Porto Francês, é verdade. Nas horas vagas sou gatuno. Sim, senhor. Comercializo gatas. Boa profissão. É verdade, gatas de duas pernas. Ando no negócio dos carros, está a ver? É uma coisa mais à frente. Viemos metade a pé e evocado andando. É verdade. Mas vamos comprar um Márcio Ferguson na Lyon. A Rosa dos Clássicos. Que mais um primo? É o Michele. Oh, Michele. Olá, sou o Michele. Não estás a rir, que isto é sério. O homem chama-se mesmo Michele. Michele do Santo Rito. Mas pode-o chamar por Michelito.